Acho que o meu é hemorróida. Engraçado, mas que às vezes é uma elas tromba, se beijam, né? É que também o médico às vezes dá um diagnóstico só pra todo mundo, pra todo defeito. Eu acho que tô com otite, não, isso é elefantismo na orelha. Vai no massagista e tal, no circo e tal. Pede, né, a chupada louca dele. Massagem, ao som de Anitta, que ele faz. Massagem com a boca. Tá fácil também, massagem com a boca. Que entre os pedreiros aqui da minha rua a gente chama de chupada louca. Cada região tem um nome, né? Chupada rolê. E falando em circo, temos ele aqui, o melhor malabarista do mundo, pois entretém a plateia com uma bola só, Gabriel Asmar. Olha, eu digo que é muito difícil. É mais difícil. É, porque só com uma ali, o pessoal fala, nossa, que fácil. É, com 10, com 10 todo mundo fala, tem 10. É 10 bola. Impossível. Porque, incrível. É. Agora encosta só. Entretendo. A pessoa não ficar, como eu falo, entediada não, com aquilo. Uma bola só. E o show que ele faz é de 5 horas. E as pessoas ali. E a cartilha ali, as aulas, é fácil. E fazendo improviso. E aí fazer, é que tá. O time que ganha de goleada com um a menos em campo. É difícil, né? É isso que eu faço todo dia. E eu aqui rosteando o Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera que molha as bolas do café dos participantes, viu? Filha da puta! Ainda bem que eu sou mesmo chá de bolas. Você percebeu que o nome do chá pode ser em referência ao jeito que ele faz café, não? É porque café de bolas não fica muito... Não, fica chato. Agora chá de bolas vende bem. Vende, né? Tem gente que toma chá de picão, não vai tomar chá de bolas? De bolas. É o mais light, é mais light que o picão. Né? Exato, o picão ali... Chá de pau preto, né? O pessoal toma, né? Não vai tomar um de bolas. Chá de pau preto com picão. Exato. Você é louco. Chá de surra de rola na cara, deixa que toma. Chá de trombose. Chá de surra na empregada, tem gente que toma isso. E aí? Às vezes toma, mas acho que não usa a palavra chá no começo. Não, não. Nem sempre. Chá nem... de cocaína, não tem isso? É, esse deve ter. Chá de chupação de traveco, tem isso aí? Chá, né? Tem o mais, tem o mais requisitado aí nas paróquias, o chá de coroinha. Achei que era o chamate. Não, isso que eu ia falar, pra mim um de camomila. É muito, muito difícil bater o chamate, viu? Inclusive, você viu que a cerveja Império lançou uma latinha só para padres, né? Não. Porque do lado da boca tem um coroinha. A boca fazendo biquinho. Tem borracha em volta da boca pra não cortar o pênis do padre. É bom, do pai? Do padre. Ah, pô. Você se diverte do começo ao fim, pô. Muito bem, antes de começar esse episódio maravilhoso, maravilhoso, Chuckano Brown e Chuckano Moleque. Chuckano Brown Rounder. Vamos para os nossos recadinhos. Muito bem. O primeiro recadinho aqui é falar sobre o evento que fomos convidados a participar. Dia 18 de janeiro de 2020, o podcast Confábulas organizou um evento com a participação de vários podcasts. E você pode adquirir o seu ingresso em bit.ly/confábulas ao vivo, que se escreve bit.ly/bit.ly. Isso, /confábulas ao vivo. E adquira lá seu ingresso. Já é certeza que estaremos lá e você vai poder ver a gente participando desse Confábulas também. Fale por você. E o próximo recadinho é que está aberta a maior votação para o maior prêmio da podosfera mundial. Está aberta a votação para o Choro Oscar 2019. Uhul! Para aquele prêmio que vale a pena. Todo mundo com seus cutelos em mão para cutelar o adversário e ir em busca aí do maior prêmio da podosfera. O Choro Oscar 2019. E o prêmio será entregue ao vivo numa live dia 12 de janeiro. Será um domingo que ocorrerá às 16 horas da tarde. O Choro Oscar 2019. Sim, ocorrerá em 2020. Mas é o Choro Oscar 2019. Mas acontece. Porque, pra não ter problemas de falar, não, mas premiaram antes de terminar o ano. Exato. Vai que aconteceu alguma coisa, não. Exato. Muito bem, Gabriel Asmar. Muito bem colocado, igual você. Ainda bem que eu dei essa desculpa, hein, senão a gente não tinha o que falar. Não, tá no ar, tá no ar. Tá, no ar. Tá gravando, tá gravando. Ah, tá gravando. Desculpa ter posto essa bola fora. Não, essa bola fora até eu achei legal. Legal você ter pintado ela com clara de ovo. Ficou brilhante e dura. Tô testando pra pôr na árvore. Já falei pra você não falar da mãe do Zop assim. Aquela velha cascuda. Eita. Boatos dizem que eu não vou mais ter informações sobre isso. Velha cascuda. Cascuda porque apoiou muito na vida. É a casca grossa. Apoiou muito ontem também, que eu fiz questão de bater na vagabunda. Eu noto. Mas sabe noto que logo. É? Mas noto logo. Sabe o que é bom dessas ofensas? Que é gratuito. Exato. Você leva graça. Você não tem que pagar nada. Não, mas a única coisa que você leva gratuito na vida, já pensou? Tô pensando que essa premiação do Choro Oscar já não vai me adiantar muita coisa. Muito bem. Então, voltando ao assunto, obrigado pela sua boa colocação. Voltando ao assunto Choro Oscar 2019, anote aí na sua agenda, dia 12 de janeiro, começará às 16 horas, mas às 15 horas já vai ter um esquenta aqui, a gente de terno dançando lambada e dançando jazz também. E maraca. Vai ter. Vamos para o que interessa aqui, que é o nosso podcast, o nosso episódio, o nosso creme de chantilly com delícia cremosa, falado por ninguém mais, ninguém menos que ele, que tem a voz que parece um pau de sebo, escorregadia, mas com prêmio na ponta, rapaz, é ele, Gabriel Asmar. Gabriel Asmar, com toda a sua delinquência juvenil, aquela delinquência que favorece os desejos carnais dos padres, aquela delinquência que decepcionou muito o pedófilo por aí, porque parece um garotinho, não é? Mas daí só vai ver, tem mais de 18 anos. Exato. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é as vezes que eu improvisei no jazz. Excelência Lorel Paris, finalmente! Ah, um tema tão esperado! Todos os ouvintes pedindo! Batendo Trading Topics! Todos os ouvintes falam aquelas vezes que vocês improvisaram no jazz. É, não gravamos ainda. Quando vai sair? Pelo amor de Deus. Você fez aquele solo no saxofone de carne. Exato. Quando você dançou nu pela rua da sua casa ao som de jazz. Quando? É, realmente, não gravamos nunca. Então hoje é o dia esperado. Wesley Zop, às vezes que improvisamos. No jazz? No jazz. Muito bem. Então vamos para esse episódio que promete ter improviso ao som de jazz. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Thank you. Muito bem. É importante aqui... explicar o que é jazz. Explicar antes disso o que é improviso. Ah, sim, é verdade. Porque todo mundo acha que o improviso é uma coisa do nada. Acha que é isso mesmo. Tem muita gente que... mas o improviso, né, Gabriel Osmar? Tem pessoas que treinam para o improviso. Sim. Vão improvisando, improvisando, é. E quando chega a hora de improvisar, já sabe improvisar. Elas têm facilidade em criar coisas do nada. Exato. Por quê? Porque elas criam muitas coisas do nada durante muito tempo. E aí parece... que elas estão criando tudo do nada. Mas elas estão. Só que porque elas têm muita criação do nada. Mas não foi do nada do nada. É. Foi do nada a partir de um treino. É, de um treino do nada. De um treino do nada. Exato. Sim. Então as pessoas ficam treinando o nada... e daí, quando chega o nada, elas queriam coisas do nada. Exato. Aí a pessoa fala, mas e se der branco? Mas não, é a partir do branco, é a partir do nada. É aí. A gente quer que dê branco. E se der negro? Tô no beco escuro. Tô no beco escuro. É ainda, tá falando daquele pedófilo? Não sei. Se fosse pedófilo, eu não me preocupava. A gente tá falando de corrida de cavalo? Como que é? Tô perdido. Você não se preocupava, eu não me preocupava, mas o Gabriel se preocupa. Exato. Ele tem uma consciência de classe muito... Não por isso, cara. Mas resumido. Resumido, começa criando-se ali. Sim. E do nada, criando do nada, vou pedir pra... no improviso começar o Wesley Zopp. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Você criou nada, mas você tá tão acostumado a criar iniciações que você criou isso do nada. Isso, eu tô tão acostumado a criar o começo desse podcast do nada, falando pra Wesley Zopp começar... Que agora, do nada, no improviso. Exato. Eu falei pra você começar. Que é uma coisa que tá automático. E quem tá ouvindo pela primeira vez acha que só é improviso, mas, pô. Nossa, já foi do nada. Eu já improvisei muito isso do lado, entendeu? Ah, sim, entendi. Eu acho que ficou claro. Aqui. Claríssimo. Pô, dá pra encerrar o episódio? Dá, não. Dá pra encerrar, mas a gente pode. Mas com solo de jazz. Com solo de jazz. É, vamos improvisando aí. Mas sempre com o fundo do jazz aí, falar pro Arnaldo colocar. Mas, Wesley Zopp. Muito bem. Uma vez que você precisou improvisar no jazz. Qualquer coisa, na sua vida. Sim, no jazz da vida. No jazz da vida, que é o jazz mais difícil de se tocar. Exato. Porque não tem plateia. E não tem ensaio. Porque em alguns momentos não tem privacidade, né? Como você vai se tocar? E não tem cover, o que é mais importante. Porque você tem que, às vezes, viver sua vida sem ganhar nada pra todo isso. Todo mundo sabe que uma boa feijoada tem que ter cover. Sim. É verdade. Cover verde. Cover picadinho. Picadinha fininha, por favor. Isso é uma história que cabe aqui antes de... vou improvisar. Vai, cabe hoje. Tá cabe vendo hoje. Como que eu vou improvisar aqui? Vou interromper o Wesley Zopp, coisa que eu nunca faço. Nunca fez. Nunca. E se eu fiz, foi no improviso do nada. Sim. E daí você já tem isso treinado. Exato. Viu que eu ia começar a falar, cortou. Driblei o ouvinte aqui. O ouvinte tá louco pra saber as merdas que você ia falar, mas ó. As merdas ou as pérolas? Vou driblar e falar 20 minutos sobre uma história totalmente desinteressante. Não, até que não é tão desinteressante. Mas não sai do tema, porque é improviso. É improviso, é improviso. Exato. Tivemos aqui uma vez no Chorume, que ano que foi? 2016, será? Eu acredito que sim. 2017, acho. Acho que foi 2017. 2017, acho. A gente... porque a gente já gravava lá no Chorume 2 lá. Ah, é verdade. A gente já gravava no Chorume 2. E já tínhamos sofá. É, exato. E aí, o que que acontece? Um dos convidados foi o Homem Bolinho. O episódio foi Preconceito Nosso de Cada Dia. Isso. Acho que sim. Alguma coisa acho assim. Acho que sim, foi isso. Então, o convidado foi o Homem Bolinho. O Homem Bolinho, naquela época, morava em... Madagascar? Porto de Galinhas. Ah, é verdade. Acho que mora Madagascar é brasileiro. É. Sim. Faz total sentido, né? E aí... ele morava em Porto de Galinhas, deve morar lá ainda. E ele veio passar uns dias aqui. E gravou com a gente. Gravou com a gente, um episódio excelente, inclusive, né? Inclusive, não queria te interromper, mas já no improviso. Ele me pediu um orçamento, eu respondi, ele nunca mais me respondeu. Mas ele não aprovou. É, muito caro, é óbvio. Cobrando 100 reais nesse cu frouxo. E era só pela webcam. Mas ele não sabia. Ele e não é só webcam pixelada, que ela não era nada HD, né, porra. É. Mas tá bom, tá, tá bom. Mas passou orçamento, não importa. E fora que tem o seu concorrente ali, ó, que manda as fotos dos seus donos, dos seus donos por 25. É, não, mas daí ele tem um site, né? É o www.nudesdeles.com.br. Mas só tem do Gabriel. Mas o Gabriel usa várias fantasias pra mandar luz, então deles. Às vezes parece pessoas diferentes. Não, mas todas as fantasias psicológicas, não sei se foi mas a pessoa acredita. Ah, tá, tudo você, bem. Você tem um olhar... Eu tenho um poder de improviso. Já que estamos te elogiando, você tem um olhar que convence. É. Mas, então, o que que acontece? O Homem Bolinho foi passar uns dias aqui. É verdade. Eu, toda vez que a pessoa vem gravar, eu pergunto, oh, você tem alguma restrição alimentar? Aqui a gente vai fazer uns comes e bebes. É. Você não quer que a pessoa se sufoque. Afinal, você não quer que o convidado venha aqui, passe mal e vá embora sem gravar, não é? É. Exato. Exato. Exato. Você vai organizar um jantar dançante que... com uma banda de jazz aí, é, então. Ó. Aí. Olha lá. Ah, o improviso tava aí. Já essa tá... virada, olha essa virada. E aí, você não vê, você não quer que a pessoa passe mal, fique sem comer. Né? Claro. Você fala, não, eu e minha família não temos restrição alguma. Muito bem. E aí, eu, beleza, chegou aqui, ele falou, ah, esqueci de avisar, sou vegetariano. É, não, não tem restrição alguma. Não, só não como carne. Só não como 90% da sua base de consumo aí. Porra. Até o meu pão é feito de carne, né? Ele fala, não, eu posso começar esse pãozinho aqui, senão... esse pão, é pão não. De torresmo. Eu como tanta carne que meu arroz são bigatos que eu como, né? E aí, o que que acontece? Só que ele não é aquele vegetariano que tem que cozinhar as coisas separado. Então, eu tava falando... Ele só não come a carne, ele separa. É, se for igual o caso, era uma feijoada que a gente estava organizando... Ele pegaria só o feijão. Ele só pegaria o feijão, não tem problema o porco ter... estar junto ali. Sim. Estou falando de Wesley Zop sentado à mesa. Sim, sim, não tem problema. Não. E daí ele só pegaria o amigo do Wesley Zop, o feijão. Exato. Que é o negro pedófilo do beco. Sim. Não é ele o meu amigo. Ele é um conhecido. É só colega. É só ele colega. Te chama de amigo? Ah, bom. É só colega de trabalho. Só colega de bico. O Zob passa lá vestido de criança pra enganar o feijão. Ele trabalha de vítima. Passa chupando um pirulito. De roupa das chiquititas. Chiquitita fazendo quimioterapia. Porque senão não estaria careca, né? Todo personagem construído, ah, só chiquitita com câncer. Nossa, você tomou na cara. Acredite. Não, não, mas já... Tu... Não, já foi combatido. Eu só negócio... falei por causa do cabelo. Não, não, mas zoou o resto. Esse negócio de câncer não é brincadeira, não. Tá um carrinho, uma boneca. Eu roubei de uma órfã aí que tá muito melhor que você aí, bicho. Mas, vamos voltar à feijoada. Resumindo, ele não era um vegetariano assim, que vamos colocar... Muito extremista. É, extremista, xiita, vamos colocar. Xiita. Também porque não é muçulmano, até onde eu sei. Mas a questão é... Ele esqueceu de contar, mas deve ser. Pode ser. É. A questão é, ele falou, ó, mas antes de você começar a fazer a feijoada, eu começo, era pra janta isso... Eu começo a fazer a feijoada ali umas 2 horas antes de começar pra o curtir, jantar dançante. Pra é, e pra dar tempo de ficar pronto também. Ele falou, vou fazer uma couve. Isso é beleza. Um couvert. Nossa, é que na Inglaterra é couvert. E aí, ele picou lá 10 quilos de couve, que ia ter bastante gente em é casa. Verdade. Ele pensou assim... Vou pegar a maior panela que tem na casa pra fazer. 10 quilos de couve. 10 quilos de couve, que é o prato principal. Todo mundo tá vindo aqui comer couve. É. Ah, vem comer uma feijoada, mas vai ter couve. Senão não vou. Vem comer uma couve, vai ter feijão preto também. Tá. E aí, rapaz, ele pegou a panela de pressão pra fazer, que era a maior panela que tinha na minha casa. E a maior panela de pressão. É, não, é, não, é. Aqui eu ia fazer uma feijoada pra 20 pessoas ali. E aí, rapaz, ele ficou fazendo aquela couve. E não acabava. E não, não acabava. Não... Pô, couve, você nem tem que refogar. Não, não tem nem que cozinhar essa porra. Dá ela crua pra galera. E aí ele ficou lá duas horas fazendo couve na minha panela, não podia fazer a feijoada. Fica aquela sensação igual quando você vai comer um cu e suja um pau de merda. Você não pode parar de comer o cu no meio do caminho porque sujou um pau de merda. E não pode pedir pra pessoa chupar. O que você faz? Você limpa na buceta. Se tiver. É. Senão você limpa nas bolas. Aí você limpa na cuceta. Sim. E aí o que acontece? Então você tem que continuar comendo o cu. Vai, come o cu. Então, faz a couve aí. E aí foi... Me viram de fazer nas outras panelas. E aí foi o que aconteceu. Ele ficou fazendo a couve lá. Você usou 4 panelas pra fazer a feijoada. Atrasou bem mais do que 2 horas. Porra. Eu demorei 3 horas e meia pra fazer a feijoada. Todo mundo com fome me xingando. Eu, inclusive, estava xingando. Mas a culpa totalmente do homem bolinho aí, que roubou minha panela de fazer feijoada. Mas valeu a pena a couve dele aqui. Deu aquela bela reduzida nos 10 quilos. Ficou 100 gramas. Ficou 100 gramas, mas pra dividir pra galera. O cara desidratou a couve. Fez uma cápsula Roy Point. Olha, gente, essa, esse crisp aqui. Tem um crisp de couve aqui. Pega aqui, ó. Nossa, tem bastante couve. Não, o metade é pelo do saco do feijão, vou falar a verdade. Tava meio, ele tava pintado de verde. Ele também pegou câncer. E tá perdendo os cabelos agora. Mas só do saco. Graças ao Zop. O câncer é contagioso. O único contato que ele tem com o Zop é com o saco. Nem o pau ele encosta, só passa o saco. Porque pelo menos se ele perdeu o saco, ele ainda tem a arma pra trabalhar. O Zop é chamado de carrapatinho, né? Miquim. Pendura naquele saco, rapaz. Mas é um belo saco. É o Zopuin, Zopuin. É um belo saco, vocês têm que admitir. Muito bem, então foi isso aí. Realmente. Homem bolinho improvisando no jazz ali. Na verdade, você também improvisou e fazer em 8 panelas. E os convidados também improvisaram pedindo uma bela pizza. Pediram uma feijoada. Tive que fazer em 8 leiteiras, né, que é o que tinha. Ele podia ter feito em uma. Um pé de porco pra cada leiteira. Em 8 leiteiras. Eram 2 porcos, não existe porco com 8 patas. Não existe? Não, até onde eu sei. Ah, bom. Muito bem, Wesley Zop, o que você ia falar aí que eu te interrompi? Não, eu até... Você falou do feijão, tal, me lembrou algo... Nossa, sabe o que eu lembrei? Parecia, não é possível. Não, fala, é possível, Gabriel. Não, fala. Não improviso aqui, cara. Não, pode falar. Olha, lembrei até, estava aqui antes da gravação com Douglas na padaria. É verdade. E lembrei de uma época áurea nossa. Não era uma padaria, era uma padocaria. Padocaria. Qual a diferença? Só pra... É, mais caro. Ah, tá. Mas lembrei de uma época áurea de nosso passado aqui que teve muitos improvisos. Você comentou comigo? Comentei da nossa época do Entubados. Ah, sim. Que no caso ali, o que me fez lembrar é que a moça, ele pediu 10 pães. Ela cobrou... Cover, porque tava... Cobrou. É uma padocaria que tem jazz de fundo ali. Isso. Ela tem que cobrar o cover. É, exato. E daí ela falou assim, é só isso? É, só pedi isso. Aí, mas na nossa cabeça ela já teria que arrancar coisa. Oh, filha da puta, achei que você ia querer esse sonho, essa rosca. Exato. Porque, caralho, por que ela fechou o saco de pão só depois que perguntou que era só isso? Ela ia pôr coisa mais dentro do pão? Não sei. Mas enfim, isso me fez lembrar... da época do Entubados, que a gente tinha muitos improvisos. Época boa. Época boa. Qualquer porcaria que vinha na nossa cabeça era uma sketch. Sim. Mas que ficava top. Viravam vídeos. Toda sim. Porcaria. Só que chegou num momento que, porra, a gente improvisava. De tanto improvisar, a gente improvisava ali, ó. E, cara, tem um improviso... Que, na minha opinião, ficou sensacional e até hoje... O melhor da sua vida. Ecoa na minha cabeça. Oh. Ah, mas isso pode se chamar de trauma também. Sim, sim. Pode ser. Mas fizemos uma vinheta homenageando o Dolly Guaraná. Que, cara, que até hoje me pego cantando... Broly Guaraná. Broly Guaraná. O Guaraná do Broly, cara. Isso foi sensacional, bicho. Broly. Broly Guaraná, Broly. O melhor. Broly Guaraná. sabor do guerreiro. Broly! Vamos cantar! Broly! Broly Guaraná, Broly! O melhor! Broly Guaraná, o sabor do guerreiro! Broly! Broly Guaraná, Broly! Broly Guaraná! Broly Guaraná, Broly Guaraná, Broly Guaraná, Broly Guaraná, Broly, Broly, Broly, Broly, Broly, Broly. Ah! Cara, foi sensacional. Era a coisa mais retardada mesmo. Tudo virava lixo. Mas tá lá, tá no YouTube lá, vejam. Mas, cara, Broly Guaraná foi o sabor, o ápice. O ápice, cara. O que você fez? Você fez o Broly? Eu fiz o Broly. Não, o Broly. Teve um... Não, vamos comentar. Uma Broly filmagem. É um personagem de Dragon Ball. Isso. E que até então ele não tinha tido muito destaque na época que a gente fez. Por quê? Ele apareceu uma vez só. É, num filme. É, e apareceu muito pouco. Só que, porra, o nome era muito conhecido. Sim, sim. Só que ninguém sabia porra nenhuma do Broly. Mas é um nome que é engraçado falar Broly. Broly é um nome legal de falar. Broly. Parece e... bronha, né, Broly? Sim, vou tocar um Broly aqui. Hoje eu brolei. Você quer mais alguma coisa além de 10 pães? Me vê um Broly. E um Broly. O sabor do guerreiro. Eu tô com câncer no Broly. Me dá um Broly Fanta. Pera. Mas o melhor é que a gente fez o quê? Eu fiquei cantando a música com a câmera estática ali na minha cara. E depois ele cortou todo o vídeo e colocou um desenho. E daí a sua boquinha ali. O Ganso fez um... que era? Um flash? Era em flash? Ah, animação, eu nem lembro. Sei lá. Era um negócio bem importante. Devia ser flash. Ficou sensacional, cara. Ficou sensacional. E aí depois aparece o Wesley Zop de Curirim. Tomando Broly. Só que o Curirim sempre era muito, como fala... Gordo. Obeso! Careca! Viado! Curirim tinha que ser viado! Tinha um duvido, hein? Tinha um monte de bola nas testas! Exato! Tive que encenar muito bem o Curirim ali. Não, o Curirim que sempre morria, né? Sempre morria, exato. Ele era o... Você ganhou o prêmio Fernando Montenegro de atuação em... Eu não queria comentar. Em Cannes, né? Em Cannes. Em Cana, ele tava preso. Em Cana, não. Canavial. Mas foi isso, então realmente foi... Mas para os ouvintes entenderem... Deixa o link na descrição. Deixa o link e sobe Broly Guaraná aí, Arnaldo. Broly, Broly Guaraná, Broly, o melhor. Broly Guaraná, o sabor do guerreiro. Broly, Broly Guaraná, Broly. Broly Guaraná. Mas é realmente improvisado. Muito bem, então. Parece que só o Zop não contou ainda. Não, mas porque é legal quando vocês falam na frente. Não tem que só eu começar. Mas você trouxe alguma coisa? Que até agora eu só ouvi você improvisando um dos outros aqui. Quando eu namorava. Ainda, a Bruna. A gente fez ele até mudar o improviso. É, exato. Foi. A gente, por um tempo, fizemos... Sexo com o cu! Essa era a minha parte só. A gente fez aulas de dança de salão. E eu achava até da hora. Foi aquele momento que... Aquela época que... Suas bolas escorreram e foram embora, mano. Eu achei que ia ser, mas não, foi da hora pra caramba. Elas falaram, tamo indo embora, Zop. Alugaram um apartamento. Não conte mais comigo. Alugaram um apartamento no centro, né? Teve essa época. Fiquei sabendo que tem um apartamento vago lá no Asbar. Se a gente se apertar um pouco, dá. Não, eu curti aí lá, tal. Daí até teve uma vez que ela falou, Wesley, eu não vou poder ir hoje, então que pena que a gente não vai poder ir, né? Falei, você não pode ir. Eu estarei lá. Eu já tô aqui. Eu estarei lá. Eu já tô aqui na dança do ventre, pô. Estarei lá com a minha roupa de Sidney Magal. Daí eu fui... Quantas pessoas tinham nessa aula? Ah, umas 20 pessoas, 10 casais. Tinha umas gostosas? Tinha. Ah. Tinha umas véia feia? Tinha. Ah. Tinha. Tinha umas véia gostosa? Tinha. Tinha. E o Jairo, que também faz parte dos Anjos da Alegria, ele é dançarino também. E ele não, ia... pera, ele é dançarino também, como se você porque fosse. Porque o professor também era dos Anjos. O professor era dançarino também. Sim, e a mulher do professor, que também dava aula e tal. Quem era mais dançarino? Numa competição pra dançar em taças de champanhe até a morte. Taças grandes. Não, o professor era mais dançarino. O professor ganharia do Jairo. Ganharia do Jairo. Tá. E só que o Jairo, ele ia sem par, porque às vezes tinha pessoas que iam lá fazer aula grátis, ia fazer aula teste ali. Ele usava de par. E ele? Como ele sabia também dançar, ele sabia conduzir a pessoa. E ele também não tinha par, por isso que ele ia sem par. Também por isso. E daí, nesse dia, eu também tinha ido sem par. Falei, e eu me achando, né? Falei, qualquer caso, eu posso conduzir alguém. Opa. Posso conduzir alguém também. Já foi espertão. É. Daí, só que na hora de chegar lá, daí teve que fazer uma demonstração de um passo. E daí o Jairo falou assim, pode ser qualquer pessoa, pode vir aqui comigo e tal, né? Daí, mas como tava tudo do casal certo, e só eu e o Jairo sem par, eu falei, eu posso ir, e você me mostra comigo como que é, né? Daí separou os casais, ficou eu com o Jairo. E daí o professor não tinha entendido, ele falou, mas, ô Zop, você vai com o Jairo? Eu falei, sim, hoje o Jairo vai me fazer mulher. Eu falei, não, me fazer mulher não. Não, porra, foi dali, bicho. Foi deitar no solo. Não, daí até quando a gente foi nas outras aulas com a Bruna junto, a Bruna falou, não posso faltar um dia que você já é feito mulher pelo Jairo. Eu falei, não, gente, é que eu falei errado. Não. Então aquele dia você lava o louço. Apanhei do Jairo bêbado. Puta que o pai. Varre o salão. Mas com ele mandando. Pega cerveja. Passou pano ali. Não pra machista, obviamente. Ah, mas passar pano pode ser sempre. Fui obrigado a dar pra ele mesmo sem querer. Mas tem que agradar. Mas isso chama amor. Exato. Mas você também tava se oferecendo lá de calçadismo. É verdade. Não, e daí, naquele dia eu fui o par dele e ele me conduzia, eu sendo a bailarina. Você tá falando com um saudosismo na voz? De certa forma. Tá, né? Tá até babando. É, então, com água na boca. Parabéns, foi romântico. Com água na Exato. Bola. Histórias românticas, episódio de hoje. É, jazz também é amor, pô. É, jazz também é amor. Boa, improvisou bem, né? Obrigado. É boa, essa é boa. Ainda bem que não temos só os homens aqui. Tocando punheta esse pro Jairo. Esse gruvador aí. O Jairo aqui. Espero você aqui, hein, Jairo. Teve um episódio aqui falando nudes VHS. Sim. Com o Garoto Vaca. Com o Garoto Vaca. Um episódio culturalmente aí importante. E foi a primeira gravação nossa que eu vi alguém chegando com pauta, que foi o Garoto Vaca. Não, pauta não. Um documento de 500 páginas com fotos. E aí a gente falava da dificuldade de se conseguir pornografia, de conseguir um material sexo educativo, picante. Moral, picante aí. Punhetolo. Uma foto do Jairo comendo Zop. Não era uma fácil. Não era fácil. Não era fácil igual agora que eu mandei no grupo de vocês. Então. Faz live. É, era difícil. Sim. É verdade. E aí... É, chame de material pedagógico. Isso, um material sexualmente pedagógico. Exato. E aí, rapaz, eu lembro um dia que eu tava andando na rua, voltando da escola... Pensando em fazenda, não? Não sei no que eu estava pensando. Você não lembra. Mas eu devia estar na quarta série, né? Era uma coisa muito assim. E no caminho de umas várias revistas rasgadas, assim, né? Alguma... Na rua, jogada na rua. Na rua, assim, num canto. Eu peguei, assim, folheando algumas. Lá tinha, dentre tudo, toda a rasgação, uma página intacta. Da Tchutcholina. Não, não sei quem era, mas era de uma mulher, uma silhueta de uma mulher mostrando as biquetas da teta, assim, redondinha, empinadinha. Mas só a silhueta? Aquela que faz contato com a sua alma pelos seus olhos. Exato, sim. Aquela que você sente até o gosto da folha. Exato. Era silhueta, mas tinha, era tipo assim... Tava contra a luz. Tava ali. Contra a luz, mas dava pra você enxergar algumas coisas. Sim, sim. Então era um negócio bem feito. É um negócio bem feito, assim. Sim. E aí, descendo assim pela curva, tinha o pastelzinho de pelo. Não dava pra ver o céu da boca, mas... Mas não, dava pra ver... Dava pra ver que tinha o bigode. Dava pra ver o bigode. Entendeu? E fechando, ela de joelhos. Isso na quarta série. Não, era um negócio... Tava com aquele cavanhaquinho de pagodeiro, só um risquinho aqui. Não, era Na época que ele tava na quarta série, não. A Cláudio era da Cláudio depilada Ronan, naquela época. E aí, então, cabelinho curtinho, assim, cabelo castanho, liso, assim, formando aquela... O cabelo da cabeça também. Não, da cabeça. Tá. Resumindo, assim, uma foto, um belo no artístico. Excelente. E você, com aquela... Análise crítica de um aluno de quarta série. Não, me apaixonei. Bateu duas e limpou na página e foi embora. Me apaixonei. Não tem como não se apaixonar. Talvez pela pessoa errada. Ninguém ficou sabendo como você tava sofrendo. Eu não tinha o cavanhaque de pagodeiro, mas já tinha alma, né? Ah, sim. Então o que eu fiz? Coloquei aquilo ali numa pasta, levei pra casa com um medaço da minha mãe ver. Porque a sua mãe também ia se apaixonaria. Exato, perguntar cadê minha agora. Pegaria seu pai. E eu não saberia onde tava, né? Minha namorada ali, só de uma chata. O que acontece? Não, minha mãe totalmente contra, né? Qualquer tipo de pornografia, afinal. Você nunca tinha perguntado pra ela. Pornografia era coisa do demônio. Mas você chegou a perguntar, mãe, você é contra pornografia? Pornografia é do demônio! Ah, bom. Mas e a infantil? É do demoninho! Demoninho. Feijão tá aqui! E aí, o que acontece? Fui no quintal da minha casa, tinha um... Baú? Um ralo. Ah, sabe quase. Aqueles ralos de grade? Sim. Não, Gabriel, essa história vai ficar muito pior. Você não consegue imaginar o quanto é tosco. Que pariu, não. Essa história. Porque você coloca uma folha de papel num ralo. Não, mas tava, pô, num plástico, pô. Você tirava a grade do ralo, ele devia ter aqui uns, 50 centímetros. Por quanto? Por... Sei lá, 20. Um ralo grande. E aí você tirava o ralo, ele não foi construído certinho ali. Então tinha uma parte que era oca. Entendi. Não sei se isso é padrão ou se foi um defeito. Não, isso é errado. Tá. Oca no sentido corredor ou muro ou casa ali? Oi? Não, em que parte que tinha esse oco? Pro corredor. Pro corredor. Ah, então na parte dos 20 centímetros. Isso. Tá. Daí você conseguia esconder coisas ali. Ali eu escondia... Diamantes. Sim, diamantes, pininhos de ferro que eu roubava. De bajas. De bajas. E aí escondi minha pastinha ali com a foto da minha namorada. Mas cabia uma pasta ali? Cabia uma pasta. Caralho. Né? Tava muito errado. Tava bem oco o negócio. É. Até o dia que afundou a casa. Essa parte afundou, mas foi por outro motivo. Da casa. É, não foi por causa da pasta. Foi por causa do peso do esperma que ficou na pasta. Mas não, o que acontece? Por um momento ali, na quarta série, você tem uma foto artística daquela? Não. Porra, até hoje uma foto dessa. Não, você enamoraria não, todo dia. Vamos aqui. Falar a verdade, pra um cara, já tivemos essa conversa, pra um cara que abre 18 páginas e acaba gozando pra propaganda do canto do site, pô. Aquela época, Ninguém tinha isso. Não, era a raridade. Mas às vezes chegavam os amigos, assim, em casa, que eu falava, olha, dá uma olhada aqui, olha uma olhada só, aqui. Olha só. Olha minha cartela de vinho. Olha só, aqui. Olha só o que eu tenho, olha esse postro, assim. Não, ó, não tinha vírus. Isento de vírus. Exato. Malwares, não existia. Exato. E aí, existiam então... os ransomware. Exato. Eu mostrava ali... Todo mundo não. Palmas, a banda de jazz tocando no fundo, que era um evento ali que eu sempre fazia. Sempre tinha aquele mais taradinho já no saxofone. É. Entendeu? Então sempre tinha um evento pra eu mostrar aquela... Pra você também ficar, como falar, galgar valores ali. Você se sentia ali apresentando o Simba no Rei Leão ali, todo mundo se abaixar. Só que a sua mãe não podia presenciar esse evento. É um negócio. E aí, o que acontece? Eu lembrei de um filme... muito legal que eu tinha assistido. Striptease. Não, Striptease eu nunca consegui assistir nessa época. Carruagem de fogo. Não dava pra ver inteiro, realmente. Titanic. Titanic? Existia um gênio no Titanic. O que ele era? Queria pornografia, o que ele fazia? Desenhava. E aí, o que eu pensei? Vou começar a desenhar pornografias, cara. Melhor coisa. Só que vamos dizer... que você não tem o dom do desenho. Não. Acho que ninguém na quarta-feira... Era uma mulher palito com chão. Você não era o... Como que é? O Jack. É. Você não era o Jack. Eu achei que eu era, talvez. Tá, tudo bem. Então eu fiz vários. Às vezes uns 50 desenhos de pornografia. Não, pornografia você quer dizer nus artísticos. Você não fazia o ato sexo. Não, era só mulheres era pousando. Só mulheres pousando. Nu artístico. E aí, um dia, falei, vamos lá em casa brincar e, se você tiver a sorte, vou mostrar um material novo. Que eu tenho. Deus, os caras já sabiam do potencial do material. O cara era amigo do Ganso só pra ver se se bater. É, daí se perdeu alguns amigos. daí o pessoal, porra, na cabeça deles ia ser o quê? Mais fotos. Não, ia ser coisas... Vídeos, quem sabe tem cara, vídeos agora. Cara, quando eles chegaram, e nós, eu lembrei dessa história, mas foi muito constrangedor. Porque... Mas foi constrangedor hoje? Não. Ou naquele dia também foi constrangedor? Acho que foi naquele dia também, mas porque... hoje é mais. E quando eles chegaram ali, eu falei, entreguei o caderninho na mão deles pra ver. Eles, vamos ver, né? Vejo que vocês... Colagens. Vejo que vocês acham disso, como se fosse ali um... Não. Assim, Santo Grau. Olhe e depois me dê a nota. É isso que eu quero. Olhe e aprecie. Você gosta de um vinho 1970? É isso que você quer? Está aí, página 3. Cara, na hora que os caras começaram a abrir, viu, aí? Claramente... Aqueles... O menino palito com teta. As caras, né? Tudo... Torta. Tudo de Chernobyl, né? Eles falaram, porra... Que legal. Isso aqui não ficou tão bom. Isso é claro que não ficou, ficou ótimo. Bom é pouco, realmente, concordo. Então foi aí um motivo que eu tive, um tempo que eu tive que improvisar no jazz. Aí, pô. Improvisou nudes. Mas você, por um tempo, mesmo depois desse dia vergonhoso, você deve ter guardado esse material que você tinha. Você começou a ver ele com outros olhos, tipo, putz, eu realmente não desenho bem. Não... Cara... Ou por um tempo te satisfez, não, mesmo após o evento. Eu achava meio esquisito mesmo, já no começo. Você desenhava, mas não te dava tesão. Exato. Mas eu dava tesão de pensar no que ele queria que saísse. Não sei se uma mulher com tetas e cara de solzinho... Mas eu achei que não era parecido pra mim, porque eu que tinha desenhado, entendeu? Achei pra que alguém que visse. Os outros... Talvez o problema era as gaivotas voando no céu, no fundo. E a casinha com a chaminé, né? Entendeu? Eu achei que alguém com menos experiência... com menos experiência, sim. Veria e, pô, gostaria, apreciaria. A sua mãe viu aquilo e não ligou. Não. Ela não entendeu o que era, né? Legal esses cactos. Legal esses cactos e o camelo que você desenha aqui, filho. Esse camelo pelado aqui. Esse camelo tetudo que você desenha. Legal, filho. Legal. Camelo não tem duas rolas, não, moleque. É duas corcova, não é duas rolas. Então, eu lembro que eu já lia quadrinhos e uma vez eu fui lá nessa mesma banca. Época, na banca, comprei um quadrinho. Era uma feiticeira. E ela era muito gostosa. Talvez fosse um... Ah, eu lembro dela. Entendeu? Não, sim. Não sei se era alguma coisa que eu era a Jenny. É isso, é a Jenny. Sim. E aí, o que que acontece? Ela, por volta, às vezes ficava... Na amostra. Amostra. Não, ela era muito gostosa. Exato. Né? Daí eu fui lá e comparei os dois desenhos e... Que eu não tinha o talento pra coisa. Ah, percebeu que tetas geométricas não faziam muito sucesso. É, era um triângulo. Redondo é melhor. Esse negócio de poligonal não dá muito certo em teta, né? Teta triangular, não sei. É, fala pra Picasso isso aí. É. Fala pro Picasso que ele desenhou. Né? É, hoje, pô, tá um sucesso aí. Tem até um chá com o nome dele. Mas tá traduzido. Chá de Picasso. E tá aí, o que acontece? Daí eu vi que, pô, então... Existe um abismo. Falta, como fala, vida. Falta da vida, né? Eu buquifei meus desenhos pornográficos, a foto da minha namorada, os quadrinhos da Jenny, né? Quando minha mãe achou, ela ficou uma fera, porque... Achava que eu era um doente mental com aqueles desenhos. Que a feiticeira era uma puta. Óbvio que eu tava com foto de mulher pelada lá, ela jogou tudo fora. Óbvio que você falou, mãe, você é louca? Você acha que eu vou bater punheta pra esses desenhos mal feitos? Mas pra Jenny e pra ir assim do artista. É, aí né? Não tem outro. E aí então minha mãe ficou putaça cabreira, que eu tava vendo aquelas prostitutas peladas. E desenhando prostitutas. Desenhando camelos, prostitutos e por aí, mano. Cactos com teta. Tudo tem teta pra esse moleque. Olha, sapos com teta, cactos com teta. Não, é sapo, minha professora. Dona Aurora, de educação artística. Olha, até esse santinho de política ele foi dito. Em vez de pintar o dentinho, só foi em teta. Já economizava, não precisava desenhar a cara, né? Pelo menos tinha uma cara. Vereador Ivone ficou decepcionado. É porque era só tia. Não devia ter visto a pasta. Mas nunca teve as tetas tão em pé ali, igual eu desenhei. É porque era um triângulo ali, a ponta. Sem prazer. E foi isso, então, ali. Eu improvisei uma pornografia. Um catálogo de vinhos ali. É, que não foi muito aceito. Mas também, às vezes você vai ser reconhecido depois da sua morte. É, pode ser, pode ser. Isso é isso. Tomara que seja rápido o seu reconhecimento. E você, Gabriel Asmar, quando precisou improvisar no jazz? Cara, buscar um improviso aqui, um pouco diferente do que a gente já tratou aqui. É, tal fato foi ocorrido há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Ganso estava na minha casa e a gente se deparou com um pequeno problema. Infiltração. Estamos jogando há mais de 15 horas aqui FIFA 07, talvez. Era no computador ou no PlayStation? Eu acho que era no computador. Então, FIFA 07. FIFA 07. Então a gente se deparou com um problema porque não tínhamos nada ali pronto, ali à mão, fácil, pra comer. E o Ganso não tinha levado a pasta de desenhos dele. Não tinha levado. Era o cardápio ali. Das putas da esquina ali. O pessoal que só apanhava na cara porque era feio. Já pensou, cara? Olha a página 7. O Alejo com tetas. Sim. De costa, escrito Alejo com as tetas nas costas. Com a mãozinha levantada assim. Nossa, o prefeito Eric Santinho. Com tetas. Uma fatia de bacon com tetas. Mas ainda assim ficou sexy, vai. É, não levei, realmente não levei. Falei, desculpa, Gabriel. Tudo bem. Daí você. Eu até pedi. Como eu não improvisei, tem que ter outros improvisos. É, como tem. Você não levou a cartela, o cardápio, você tem que improvisar alguma coisa. Eu tinha um catálogo pra vir ali matar a nossa fome de desejos. Mas precisávamos matar uma fome fisiológica mesmo ali. E. Final 15 horas jogando. Começamos ali a tirar tudo que tinha de comestível. Embuste ali na geladeira, que tava encostado ainda de. Cara, tinha de tudo. Tinha. Patezinho de atum. Tinha patezinho de atum, tinha. Banana. Pernil. Tinha frios, tinha resto de frango. Embutidos, no geral. Tinha minhoquinhas e yume. É importante ressaltar, era a época do Natal. Era a época do Natal. Próximo ali. Já tinha passado o Natal. É, rolado o Natal. Tava entre Natal e Ano Novo. Acho que era. E daí, então, sobrou aqueles embutidos da tinha, ceia. Tinha muita fartura então, ali. Então tinha muita coisa. Não tinha muita fartura, mas tinha muita variedade. É. Tá, então era, sei lá... Duas fatias de salame, mas tinha salame. Salame. Tinha, sei lá, 100 gramas de pernil, mas tinha pernil. Sim. Tender. Duas asinhas de frango, tinha de tudo. É, ou 2 quilos de uva passa. Exato. Mas dentro de um panetone. Você tinha que minerar uva passa. Não, vai com panetone, então. É, aí o que aconteceu? A gente pegou, falou, vamos fazer um lanchão. Boa. Cortamos um pão francês ali, abrimos ele e fizemos de parte de baixo. De base. Mesmo. De base. Sim. Começamos a encher de coisa, cara. Encher de coisa. Ah, daí já rolou um milho, uns negócios e tal. Uns molhos. Fomos enchendo já e depois... Vale... Um palmo de altura. Um palmo de lanche ali e outro pãozinho pra fechar. Ô, Gabriel Osmar, tenho que te corrigir uma coisa. O quê? Tinha alface, tomate tinha também. Tinha a parte saudável. Tinha saúde, alface, tinha uma rodela, tomate. Uma rodela de tomate, uma folha de alface. Alface, tomate, tinha... E uma uva passa. Talvez tinha azeitona também. Talvez. Sim. Sem caroço. Pra não quebrar o dente. E depois teve um refrigerantezinho também. Que pra ajudar a descer. Um Broly Guaraná. Um Broly. Eu acho que era uma gengibirra, mas... Oh. Mas com gosto de Broly. Tá. O segundo predileto. Sim. O meu era o primeiro. Ah, o primeiro é Broly? Ainda é ou não? É. Mas eu não bebo mais, mas é o primeiro. Não, mas sua família só ia viver se você tomasse um copo de refrigerante. Gengibirra. Não Coca-Cola. Bem gelado. Não. Gengibirra. Não esportivo abacaxi. Não. Não Broly. Não. Gengibirra. Gengibirra. Então, okay. E daí fizemos um baita lanche e que começamos a comer ali despretensioso, afinal, porra, éramos adolescentes e tínhamos muita fome. Exato. E outra, eram umas 3 da manhã, as pessoas precisam comer às 3 da manhã. Concordo totalmente. Começamos a comer ali o negócio, cara, porra, bicho. Chegou uma hora que a gente acabou de comer o lanche e a gente tava passando mal. O Ganso falava, pô, tô saindo maionese pelos poros do meu corpo. Sente um milho saindo pro olho. Um milho correndo na veia. Tinha que empurrar pelo braço, que ele tava entupindo. Porque tinha bacon, hambúrguer, salsicha. Tinha tudo, salame, cara. Mortadela, tudo. Presunto. Peraí. Tender, peru. Então, né, era coisa que um acúmulo de sal. Peraí, mas... tomate e alface também. Sim. Tinha cebola também. Mano, e daí a gente falou, porra, parece que eu comi um pedaço sólido de carne aqui. Chegava uma hora que você pegava uma mãozada do pão, mergulhava na gengibirra pra dissolver, mexia assim com o dedo e tomava. Ai, que delícia. Isso aqui está maravilhoso. Tomava gengibirra com eno pra ver se ajudava. Aquele óleo. Ia pondo direto na goela, sabe? Você ia mastigar, você... Não, porque se mastigar dá a impressão de saciedade. É. Então tem que chuchar na goela. Exato. Você só queria acabar com o lanche já. Catupiry, queijo, cheddar, mussarela. E daí a gente acabou de comer e falou, porra, parece que a gente comeu um pedaço sólido de carne, mas... Massa de carne. Não, ali tinha muita coisa. Devia ter uns 2 quilos cada lanche. Sim, e lembramos de um churrasco que tinha acontecido, que a gente zoou um colega nosso, que era uma carne muito dura, muito compacta ali, que a gente falou que ele tinha comprado uma ponta de braulio. Uma ponta de braulio duro. Braulio duro. E daí a gente carinhosamente nomeou esse lanche de Big Braulio. Ué, e depois foram feitos os eventos outros do Big eventos. Braulio. Mas é isso. É o Big Braulio. É o Big que faz Braulio, tempo que a gente não faz esse evento. Faz, faz parte da nossa mitologia e, sim, e foi de um grande improviso. Quem sabe a gente não faz um grande Big Brawler aí. Mas um grande Big Brawler, eu acho que daí é pra família mesmo. Hein? Mas o meu não vai estar tão saudável que não pode pôr tomate. E nem banana, é verdade. Não, não. O pão de banana, vamos ter que trocar o pão, hein? E a vez que a gente fez os outros eventos, eu fiz o pão. É. Que foi um pão caseiro pra cada um. Verdade. Pra poder. É, verdade. Que o pão era do tamanho do prato. Bem, você levou o pão. Se foi você que fez. Ah, não, mas tava nitidamente. Tava nitidamente que foi eu que fiz. Não tinha como você comprar. O pão com câncer é difícil. Exato, achar, não tem como você comprar o negócio. O pão tava no formato dos meus desenhos lá. Parecia as tetas do nude que eu desenhei. Por que um pão em formato de cacto com teta? Por que isso? Por que o pão tem mamilos? Ah, tem mesmo. Não sei se tinha necessidade de comprar mamilo. Acho que era do Torresmo. Mamilo do Torresmo e pôr no pão. Muito bem, e você, Wesley Zop, o que mais você improvisou no jazz aí? Uma vez que improvisei no jazz, foi uma vez que a gente tava indo numa chácara aqui em Americana, São Paulo. Eu tava junto ou não? Não estava. Então não fala a gente, não. É porque eu não fui sozinho. Então, a gente daqui, não. Porque eu estava indo numa chácara com o pessoal. E tem dois caminhos dessa chácara. Tem um caminho que você entra direto da pista aqui da Anhanguera. E tem um outro caminho que você entra de dentro da cidade, seguindo vários bairros lá no final da... Na bordinha da cidade. Você pode ir por esses dois caminhos. Ah, lá na balsa. Você tem como ir pela balsa, tem como ir pela pista. E como estávamos perto da pista, falou, vamos aqui direto da pista, eu sei chegar lá. Falei, e é muito melhor. Muito mais rápido. Muito mais seguro. Sim. E uma vez que tinha chovido muito. Você tava de carro? Tava de carra. Qual carro? Um Jeep 4x4? Um golzinho bola. Branco? Branco. Rebaixado. Estava rebaixado porque tinha muita gente. Ainda não era rebaixado. E a gente desceu um puta toleiro e a gente comentando, nossa, não vai dar pra voltar por essa pista, porque olha o atoleiro que tá, né? Sim. Dá pra não, descer? Pela pista daria pra voltar. Não dá pra chegar não na dá pista. Pra, não dá pra voltar por ele pra chegar na pista. A gente vai voltar por dentro lá. Os pneus careca. Mas aí, tá mesmo. E a gente indo... E só nos drift. No drift. Mas não tinha como. Uma possibilidade de hoje, você... Hoje, você vendo era de volta. Você vendo que não tinha como. Você era chega. Um pneu Zop? Pneu, exato. De fábrica vem careca. Careca e gordo. Não, pera. Careca e flácido. É aqueles que enfiam um pedaço assim. Que enfiam pra fora, meu. A hérnia. Que enfiam o pau quando o carro tá parado. É tipo o Zop, velho. Era um Zop pneu. Pneu. Zop pneu. É feito pra meter o pau. Taca-lhe pau nesse pneu, nesse só pneu. Taca-lhe pau na reta aí. Naquela época eu sabia que já não tinha, não teria como voltar. Não, mas o problema não é voltar aí, o problema é ir. Não, o ir. Drift. Drift. E tal. É freio de mão, acelera. E a gente primeiro, depois já pra segunda. Não, é isso, a gente comentando. Careca suada. E a gente dentro no cu. Falou, gente, ó, fica atento em qualquer placa de aviso, porque tinha muito... Tem um rio que a gente atravessa. Sinais de alagamento. Sinais de alagamento. Então fica alerta aí, né, tal. Da gente, porque não vai ter como a gente voltar por aqui. Não sei o que tem. Chega lá embaixo, isso dá uns 5 quilômetros de reta. A gente chega lá... Sem saída. O alagamento e sem a ponte. Não tinha como atravessar. Ah, tinha que atravessar uma ponte. Tinha que atravessar uma pontinha sem a ponte ali. Aí, chegamos lá, que tava na reta com aquelas britas, né? A gente ali falou, porra, não acredito, bicho, que tá quebrada essa ponte. O fila da puta que tava do meu lado falou, ah, eu vi a placa de ponte quebrada lá em cima. Eu falei, você não viu. Você não viu? Não, não viu. Porque você viu os drifts que nós tava fazendo aqui. Não é possível que você leu ponte quebrada e não falou nada pra ninguém, né? Não, tava escrito ponte quebrada, mas achei que a gente não ia passar pela ponte. Eu falei, não, a gente tem um carro. Ah, realmente viu, né? A gente não vai. Tá quebrado. Não dá pra passar por algo que não existe, é daí, verdade. Daí, tivemos que fazer a volta. Não tinha como dar a volta dali, só tinha uma ponte pra passar. Então volta pro atoleiro, né? Nada, vamos nadar. Cara, era a melhor opção, porque dava pra gente andar ali uns 5 km, deixava o carro ali. Mas não pensamos nessa possibilidade. Mas também nadar no escuro, né? Não, tava de dia. Ah, tava de dia? Tava de dia. Ah, então essa história é uma merda. Eu achei que tava de noite. Mas... com medo. Tava com medo aqui. Na minha imaginação, tava de noite e vocês estavam... e tava chuva. E tava chuva. Não, tava chuva. Ah. Daí não, gente... de dia toda essa história já ficou uma merda. Não, calma. Tava de dia por enquanto. Ah, agora gostei. Porque a subida... já vai mudar a história. Não, não ficar... mudou, não mudou. Realmente não mudou. Porque eu ia falar que ia, tá. ia anoitecer, né? Vai subir de ré ou... Não, óbvio que não, né? Às vezes a tração do carro tá atrás. Subir de ré, você vai fácil. Seria mais fácil. Não, aí a gente começou a subir de volta. Só que toleiro, desce do carro, empurra. Drift, empurra. Lama no joelho. Pau, pau no pneu. Pau no pneu é pra dar uma zoada, né? Não, pau no zó pneu. Não ia ajudar em nada. Cara, uma puta luta. Cara, acho que sem brincadeira, umas 2 horas. Pra, gente pra andar 5 quilômetros. Mas na luta ali. A pé era mais rápido, vocês sabem. Muito mais rápido. Muito mais. Mas, não, isso pra voltar, né? Mas vale a pena ressaltar, não existia Uber nessa época. Ah, não, não tinha Uber. Não, o Uber não ia lá pra buscar não, nós. Não, mas você ia na pista, né? Ah, sim. Dava 5 km até Anguera. Não, não, daí o Uber desce no atoleiro. Só se for o burro, né? Não, não, não Uber um burro. Uber, não, Uber de Jeep. É, pode ser. Pode ser isso. Chegamos lá em cima, daí tinha combinado a tal da chácara. Não, vamos ter que dar a volta por dentro da cidade. A gente enlameado, bicho. Conseguiram. Conseguimos. Os pneus não furou. Não, sem furo. Daí a gente deu a então volta. Então não era só pneu. Tem um furo só pneu. Que a pessoa que os mendigos usam. Ou pra encher, caralho. Tem que ter um furo pra encher. E os caras enchem todo dia, né? Enche mesmo. Mantém calibrado. Veda, veda. Mantém calibrado, hein, bicho? Por isso que não fura, né? Não, não tá com ar. É. A gente chegou na chácara, deu cerca de uns meia hora. Acabou a festa. Acabou a festa. Daí o pessoal indo embora falou, ah, vamos por aqui que dá pra ir pra pista, porque tinha aquele caminho que a gente tava. Uhum. E daí, ó, de novo, teve uns 2 carros que foram, mas a gente não falou pra gente isso daí. Uns 2 carros que foram, daí a pessoa que não tinha lido a placa, falou assim, ah, eu indiquei pra eles aqui que dá pra ir pra Anhanguera. Eu falei, não dá pra ir pra Anhanguera, né? Demos uma volta de 2 horas aí, porque a gente ficou atolado, você indicou a pessoa pra ir lá. Ah, é? Ah, agora foda-se, eu não vou atrás desse pessoal, não. Daí a gente foi embora, quer dizer, o rolê nosso, consegui sair do atoleiro. Foi empurrar o carro. Ah, sim, ressaltando, o carro era da minha ex-sogra. Então, tem gente que paga pra ver isso aí, chama rally. É, mas é uma coisa mais controlada. É, o rally as pessoas vão dentro do carro. O dele era rally da Carmen, né, porque era a sogra rally dele, da Carmen. É, foda foi a pessoa ler a placa e não falar nada pra ninguém, ver que a gente desceu no drift e ia ter que voltar por ali. Mas, deu tudo certo no fim. Ninguém morreu. Poderia ter morrido. Ninguém morreu. Mas poderia. Então. Que... é, não. Se tivesse de noite. Mas não, imagina. Talvez. Essa história teria sido boa. Agora imagina no atoleiro. Alguém teria, cai. Teria improviso. Nossa. Alguém se cai, tivesse de noite, puta história. Mas de dia. Mas de dia é fato. Perde toda a emoção. Meu, mas de ali, dia. Com certeza, um pedacinho de você morreu. Não, mas poderia ter morte se fosse à noite, claro, né? Alguém empurrando o carro, escorrega, cai, o carro passa por cima de volta. Não, o drift abre a porta, a pessoa vai rodando até o lago. E morre porque, afoga no barro, né? Exato. Afoga no barro. Nossa, que é barro movediço, o famoso barro. O pior jeito de morrer. E que ninguém chama de barro, chama de barra. Porque é o barro movediço. Porque, cara, quem passa por isso, passa por uma barra, hein? Passa porque assim, ó, passou no barro, é fácil. É. Passou no barro. Passou no barro. É argila, às vezes. O carro é feito pra passar no barro. É. Agora, passar na barra, não é pra qualquer carro, não. Um golzinho bola não passa na barra. Quer dizer, passa, mas com dificuldade. Não, com 4 caras empurrando atrás. E com fila da puta que não leu a placa, dirigindo, e a gente empurrando. Ah, ele foi dirigindo? Porque ele não, não consigo empurrar, né? Não consigo nem ler placa. É, o duro que é verdade. Acho que... Não, era melhor ele nem empurrar mesmo. Aí poderia ter morte. Americana montou uma concessionária da Jeep, ou do Jeep. Da Jeep, no caso. Da Jeep? É. Montou uma aqui americana ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Muito bem. E isso foi uma desgraça, porque agora essa caralha de cidade é infestada de Jeeps. E que você é contra. Que eu sou contra, são carros de 150 mil reais na rua, porque alguém precisa de 150 mil reais não no precisa, carro? Não precisa, não precisa. Resumindo, um dia eu precisava sair dirigindo, né? Engatei a rezinha. Faz parte da direção. Faz parte da direção, mas você... Uma manobra. Você quer sair de costa de carro. É, né? Tem que engatar. Improviso, isso existe. É, isso existe. Né? Não improviso nada. Então, o que acontece? Dei a ré, abri o portão, tava uma ventania, uma chuva, tava de dia, então não tinha perigo de ninguém morrer. Exato. Mas... que é o perigo à noite. Exato. As pessoas só morrem à noite. Claro. Você não quer mudar pra noite, pra história ser burra? Ou pra ter morte? Não. O que acontece? Engatei uma ventania, veio e fechou o portão. Enquanto eu saía, fechou o portão no meu carro. Ia dar aquela espadada, porque é o portão de orelha, não de correr. Sim, sim. Então, de abrir. Ele ia dar uma espadada aqui, ó, na lateral. O que acontece? Ele veio, começou a bater, eu estercei. Falei, vou tirar, como um The Witcher. Aqui, ó, vou desviar da espadada, desviei. Só que na hora... Tinha um carro estacionado ali, um milímetro longe da minha garagem. E a minha roda veio riscando o para-choque. O para-choque arrancou a placa do carro. Puta que pariu. E que era porra desses Jeep, filha da puta. Que custa 150 mil reais. Não era o para-choque preto, que se fosse o preto era melhor. Você tinha um spray? Era aqueles para-choque branco, que eles são... Eles são pintados, igual o carro. É pintado, é espuma. É, e porra, aquele negócio trinca e racha e por aí vai. Ele falou, me fodi? Não, eu falei, não, já me fodi grandão. Porque já tinha fodido com o seu carro. Já não. Pode ficar com o portão e com o carro e eu continuo pagando. Tá aqui a chave. Fica pra, de entrada, né? Você se sente um bosta, não se sente? Não, se sente um bosta. Você, quando isso acontece, sim, você se sente um merda. Sim. Daí fui lá, estacionei o carro. Fechei o portão, a rua deserta. Mas a ética mora no seu coração. Não, mas fui lá e encaixei a placa, né, no lugar, a placa ficou meio... Genza. Parecendo as tetas que eu desenhava. Ah, então ficou meio caído igual de índia. Era o entusiasta do barroco, né? Não dava muito bem pra enxergar os números direito, que tinha saído... Ficou meio aleijadinho. Mas tá, daí eu pensando, porra, gastei quase 3 contos em remédio, né? Nesses últimos dias e agora, Deus me fode com uma dessa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus, obrigado. Aí Deus falou pra mim, mas não tem ninguém na rua, você pode ir embora. Deus falou isso. Deus. Que Deus é um cuzão. Eu não, eu não tô te fodendo nada, caralho. Eu até mandei o dono não ir buscar o carro agora. Ah, eu tô segurando as pessoas pra não passarem agora aí. Aí o que acontece? Eu pensei, não... Vem com essa não, Deus, só teu. Boa. Eu precisava ir trabalhar, né? Então não podia esperar a pessoa, sei lá quanto tempo ela ia demorar. E sei lá onde ela foi. É, não... Ou se o carro foi roubado e deixado ali. Eu tava torcendo pra ela não estar mais viva. É que resumindo, fui lá, escrevi um bilhete, falei, ó... Colocou uma poesia nesse bilhete? Era meio poético. É. Ó, eu moro aqui nessa casa da frente, meu nome é tal, meu WhatsApp é tal, desculpa, mas eu, ao sair com o meu carro, acabei estragando o para-choque. Acabei dando uma lambida no seu para-choque. Da placa. Menti, né? Falei, ficarei muito feliz em arcar com os prejuízos. Obviamente. Não, mas ela leu sabendo que é mentira, então tudo bem. Eu não estaria feliz com isso, né? Tava torcendo pra ela engasgar com aquele bilhete e morrer. Você colocou um alcatrão no bilhete? Ela e deixar engasgar. O carro pra você. Não, fiz um desenho de uma mulher pelada, falei, quem sabe ficou tão bom que ela vai querer lamber e morrer. Falando que com o alcatrão que tem aqui. Sim, tá certo. Mas pelo jeito não deu certo que Alcatrão nem sempre mata. Deixei o contato ali e esperei minha morte lentamente. Que era, ela mas ela buscou imediatamente? O carro? Não. Não, os custos? Não, eu saí pra trabalhar, depois de alguns dias ela entrou em contato. Disse, oh, não! Mas tem que não. pagar, tem que pagar. Errou. É, eu penso assim. Errou, assume o erro. Tem gente que fala, faz três orçamentos. O cara acha que é uma... Não, faz três orçamentos. Licitação pública você pra ele pagar. Você vai se foder de qualquer maneira. É, ela mandou. Falei, quanto custou? Paguei. Ah, foi baratíssimo? Foi três dígitos. Ah, três dígitos, tudo bem. Três dígitos, tá bom? Eu achei que ia ser mais, porque por ser um Jeep. Mas você sabe que 999 ainda tá no três dígitos. Não, mas eu quero dizer, melhor do que quatro dígitos. Melhor do que seis dígitos. Melhor? Não, é. Melhor. Mas foi três dígitos aí. Ah, então saiu barato. Ah. Não, o seu ouvido saiu mais caro. Você sabe... Você sabe que é como se fosse cada dígito que você tem que pagar é um dedo que vai entrar no cu. Três dígitos já é arrombador, dedada, bicho. É aqueles que abrem, assim. É, então. É uma dedada tripla. Ela coloca três dedos e não tenta abrir dentro do seu cu. Não tem como você fazer isso. É regra geral. Muito bem, chegamos ao fim desse podcast maravilhoso, totalmente jazzístico, improviso, e nada melhor que agora um solo de dança de Gabriel Osmar. Ah, sim, de jazz, por favor. Ah? Aqui, ó. Ah? Só não precisa estar com a bola de fora. Ah. Exato, mas eu acho que era questão até do figurino. Ah, fazia parte? É que na verdade eu tô vestido de Frozen. Ele é o Olaf, né? Ah, sim. Minha bolinha de neve. É porque é branquinha. É, sim. E gelada. Porque tem uma cenoura no nariz. Uma bela cenoura, aliás. Muito bem, Gabriel Osmar. O momento de que você dá seu tchau e fala nossas redes sociais. Pra você que quer acompanhar a gente lá no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @NectarDoLixo. E queria dizer que você tem a obrigação, sendo ouvinte do Chorume, de entrar aí no link que será disponibilizado com o episódio e ouvir o maior sucesso já feito por Entubados, Broly Guaraná. Broly Guaraná. Tchau, convivam com isso. Muito bem, Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Bom, Temos o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. Temos o e-mail, que é o autocriticas@chorume.com.br. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lameruxos. E... foda-se, negão. Muito bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. Se sua vida estiver num momento difícil que você consiga improvisar aí, dando drifts, batendo em jipes, criando lanche, tomando um brole, tomando uma brolada, um embrole, ou apenas dançando, ou apenas dançando lindamente, que sim, você resolva seus problemas no improviso aí. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau! Night to night.